Torre, o gol no 642, ponto 0110, pronto. Bom dia, gol no 642, está autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento 070 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, gol no 642. Da ponto cópia. Afirmativo. Rota 04, Galeão, nível 360, está autorizado. A rota Upper Whisky 50 até Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Após intercepta per November 857 até Porto Seguro, Serra Golf Romeo. Após Upper Zulu 16 até Groof. Golf Romeo Uniforme Fox Fox Groof. Após intercepta per Zulu 14 até Toquim. Tango Oscar, Kilo, Índia, Mike, Toquim. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5440, frequência do controle 119.8. Bem, Matheus, vamos lá. Está aprovado para o Galeão, o nível 360, decola na cabeceira 10 com curva à direita. Saída da El, após da El, Leda, Bidev. Upper 50 até Bidev. Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu no meio até Group, após Upper Zulu no 4 até Toquim. O controle é 119.8 e o transponder é 5440 para o gol 10804. Correto, gol 10804, no portão 10, chame pronto, pushback, ajuste 1012. 1012 no 10 vai chamar, 10804. 1098, boa viagem. 198, tenha um ponto mínimo. Controle Salvador, gol no 642, bom dia, pasta 2 e 100. Gol no 642, deixe o controle, meu cordial, está em contato, radar. Gol no 642, não sei se pode. Oscar Gol no 607, possui nossa autorização? Gol no 607, só um minuto, checando aqui sua rota junto ao centro, ok? Aguarde só um minuto. Pronto. Salvador, bom dia, Gol no 897, formação hotel, solicito autorização para convite. Confirma, meu nome, chamou solo? Gol no 897. Gol no 897, com fins. Aguarde cópia, a número 3, formação hotel. Paciente, aguardando. Salvador, o Gol 1795 na posição 4. Solicita pushback de estacionamento e, se possível, posterior cópia. Afirma, tá livre de iniciar, aguardando cópia, Gol 1795. Sim, tive pushback de estacionamento 1795. O Gol no 607, tá pronto, cópia? Pronto pra cópia, 607. 607, Guarulhos, está autorizado, nível 340, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo Índia, Delta, Eco Victor, Bidev, aciona 5442, frequência do controle 119.8. Utilizado nível de voo 340, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, curva direita, saída da El Leda, Leda Bidev. Controle 119.8, transponder 5442, Gol no 607. Então 5, chame pronto, Gol no 607, ajuste 1-0, 1-2. Reporte quanto pronto, Gol no 607. Salvador, Gol no 804, no 1-0, se tiver questionamento. Alívio, Gol no 804, chame táxi. Chamará 04. Gol no 715, copia. Copião, 1-7-1-5. No 715, Brasília está autorizado, nível 3-6-12-0, via Zulu 1-7. Decolada 1-0, com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5443, frequência do controle 119.8. Sente autorizado, Brasília, Zulu 1-7, o nível é o 3-6-0. Decolada 1-0, com curva direita, Gole, Ofito. Aciona 5443 e o controle 1-9-9-8, Gol 1-7-1-5. Chame táxi, Gol no 7-1-5, ajuste no 0-1-2. Já chama pro táxi, no 0-1-2, o Gol no 7-1-5. Do 642, chame Recife, 2545. 2545, tem um bom domingo, senhor. Grato. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, Gol 897. 897, Confins, está autorizado, nível 3-6-12-0, aerovia Perzulu 1-6. Decola da 1-0, com curva direita após a decolagem, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após vai interceptar o Perzulu 1-6. Aciona 5445, frequência do controle 119.8. Autorizado com o fim, 360, Perzulu 1-6, decola da 1-0 com a primeira curva direita, saída da El, Leda, após o Abride, intercepta Perzulu 1-6, aciona 5445, controle 119.8, Gol 897. Então 8, chame pronto, Gol 897, ajuste 1012. 1012, chama na ponte, Gol 897. Salvo, Gol no 607, cada pushback, acionamento posição 05. Autorizado, Gol no 607, chame táxi. Para o táxi, o Gol 17, 15, 139 a bordo, autonomia 0345, alternando Campinas. Via Indy Alfa, ponto esperadão no 0, torre 1-8-6, ajuste no 0-1-2, bom voo e bom dia, Gol no 7-1-5. Grato, livre táxi via Indy Alfa, no ponto esperadão 886-1012, ajuste, Gol no 7-1-5. Salvador, Gol no 605, informação hotel 360, Galeão. Gol no 3605, esfera coordenada, aguarde cópia, prevista subida da El, da El Leda Abdev. Previsto da El Leda Abdev, gol 9605, aguardando cópia. Salvador, gol 9804, pronto para o táxi, o POB 145, 145, alterna Campinas, 3 horas e 51. Gol 904, táxi via parte principal, apoio Juliette Alfa, com número 2 no ponto de espera, quando pronto, 118, decimal 6, torre, ajuste 10, 12, tem um bom voo e bom dia. Autorizado o táxi, pátio Juliette Alfa, número 2, ponto de espera, torre 18, 6012, bom dia, 1804. Bom dia, gol 9715, pronto no ponto, espera do 10. Bom dia, gol 9715, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 060 graus, 9 nós. A linha decola da 10, gol 9715. Gol 8897, solicita pushback acionamento, portão 8. Autorizado, gol 8907. Salvador, gol 1804, aproxima-se do ponto, espera a cabeceira 10. Gente, gol 1804, autorizado a alinhar e manter a 10. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, gol 1804. Gol 1715, decolado aos 48, chame o controle, 198, boa viagem. 198, grato, gol 1715. Solo, gol no 607 para o táxi, com 177 a bordo, dando linha de 4 horas e 10, alternando Galeão. Mano, PLB 177. Afirmativo. Gente, gol no 607, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da pista 10, vai chamar torre 1186, ajuste 10, 12, tem um bom voo e bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera da 10. 118-6, estado 2012, obrigado, gol no 607. 05, tá pronto, cópia? Afirmativo. 3605 Galeão, nível 360, está autorizado. Aerovia Peruísque 50 até Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev após intercepto per November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo. Após prossegue per Zulu 16 até Groove. Golfo Romeo Uniforme Fox Fox. Após o per Zulu 14 até Toquim. Tango Oscar Kilo Índia Mike Toquim. Roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5446, frequência do controle 119.8. Autorizado 360 Galeão, via per 50 Bidev, via per November 857 Porto Seguro, via per Zulu 16 Groove, via per Zulu 14 Toquim. Transponder 5446 e o controle 198 Gol no 605. A subida? O 605 firma a saída. Rael Leira Bidev. Correto, com o número 05, chame pronto pushback no portão 3, ajuste 1-0, 1-2. Para pronto pushback, gol no número 05. Para o táxi, o gol 1897, com 168 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, ao Fernando Campinas. Sete, boa noite, 97, táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponte espera 1-0, torre 1-86, ajuste 1-0, 1-2, bom voo, bom dia. Foi 2, Juliette, Pátio, Juliette Alfa, ponte espera 286. Boa noite, 97, então bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 607, próximo ponto de parada 10, pronto. Bom dia, gol no 607, alinha e mantém 10. Alinha e mantém 10, gol no 607. O gol no 804, decolou ao 51, controle agora 198, boa viagem. Obrigado, 804. Controle Salvador, bom dia, gol no 804. Gol no 804, controle, meu cordial, está em contato, radar. 804. Solo Salvador, bom dia, hotel 3517, vem te dar informação, hotel, gentileza, autorização de tráfego para Brasília. Hotel 380 autorizado, bom dia, tá 3517, copia. Negativo, pronto para a cópia, hotel 3517. 3517 Brasília está autorizado, nível 380, via per Zulu 17, decola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito, aciona 5455, frequência do controle 119.8. Autorizado 380 para Brasília, decolando da 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Ofito, via per Zulu 17. 5455 é o transponder, 11980, controle após a decolagem, é o TAN 3517. Correto, TAN 3517, chame pronto pushback, ajuste 10, 12. No 0, no 2, ajuste, está na posição 7, vai chamar para pushback, acionamento TAN 3517. Torre Salvador, bom dia, gol no 897, próximo ponto, espera dar 1-0. Bom dia, gol no 897, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha e manter a 1-0, gol no 897. Decolado ao 54, chame o controle 198, boa viagem. 198, gol no 607, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, saída da El. Gol no 607, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar. Estou no 617. Gol 1715, chame Recife, 1260. Recife 1260, 1715, grato. Oito, nove, sete, decolagem autorizada da 1-0, vento 70 graus, 8 nós. Livre decolagem da 1-0, gol no 8-9-7. Salvador, bom dia, 3859, informação é hotel, descendo para 1960. 3859, este é o controle, Salvador, ajuste agora 1012, via Bonf, desça para 2000. 1012, via Bonf, 2032. 198, gol no 897, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 897 na Dael. O 897, controle, está em contato com a Dael. Salvador, é o gol 1804. Gol 1804, controle Salvador. Autorizado chamar Recife agora em 13325. 3325, obrigado, 1804. 3597, está na posição 07, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, 3597, chame táxi. Ok, chamar para o táxi, 3597. Salvador, eu tô 3153. Gol 607, chame Recife, a frequência é 13325. Meu tá aí na cabine. Meu cordial, a frequência é 13325. 13325, obrigado, gol no 607. De Alfa, ponto espera, torre 186, gol no 605, bom dia. Salvador, tá 3153. Salvador, tá 3153. Tá 3153, bom dia, informação hotel. Tá só confirmando ali, você solicitado Galeão 380. Pode ser, qual seria a prova da saída já para Galeão? Tio, tá 3153, autorizado Galeão, o nível 380. Aerovia Pero Whisky 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após Intercept Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após prossegue Upper Zulu 16 até Groove, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike Toquim, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, aciona transponder 5457. Pois são 5457 no transponder. E o controle 119.8. Tá, 3153, autorizado Galeão 380. Começa pela Perus 58. Da El, transição Leda Bidev, decolando a 10. Para Pernambuco 857. Porto Seguro, Abzulu 16. Grosso, Abzulu 14. Toquim 5457. Responde, 198 ao controle. 398 controle, então 3153 e confirma a primeira aerovia. Upper Whisky 50. Estimativo, tá 353 no portão 09, chame pronto pushback, ajuste 1012. Vou chamar. 3517 está com 126 a bordo, alternando cantina, 4 horas de autonomia, pronto para o táxi. Táxi aprovado via parte Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 186, ajuste 10, 12. Bom voo e bom dia, tá 3517. Autorizado via parte Juliette Alfa, no ponto espera da 10, torre 186, 3517, bom dia. Gol 1897, chame Recife, frequência 13325. Gol 3325, obrigado, bom domingo, gol 1897. Prato. Controle 3859, pode voar, dona?